saudade do seu beijo. Estou com desejo de te amar. Não me acostumei sem teu carinho. O seu jeito doce de me amar. Dessa solidão, eu preciso desse amor. Estou morrendo de paixão. Sem o teu calor, sem teu abraço pra me aquecer, sinto tanta falta desse amor. Eu não consegui te esquecer. Sem o teu calor, sem teu abraço pra me aquecer, sinto tanta falta desse amor. Eu não consegui te esquecer. Oh. Estou com saudade do seu beijo. Desejo de te amar. Não me acostumei sem teu carinho. O seu jeito doce de me amar. Eu te quero do meu lado. Me tira desse deserto, dessa solidão. Eu preciso desse amor. Estou morrendo de paixão. Sem o teu calor, sem teu abraço pra me aquecer, sinto tanta falta desse amor. Eu não consegui te esquecer. Sem o teu calor, sem teu abraço pra me aquecer, sinto tanta falta desse amor. Eu não consegui te esquecer. Sem teu calor, sem teu abraço pra me aquecer.